Ah, eu já falei dessa referência, mas eu gostei da dupla de gêmeos Daft Punk 2.0. Daft Punk da China, é, literalmente. Eles são apelões. Eu acabei de ver a cena dele pôr no anel, meu Deus do céu. É boa. É muito bom, né, cara? Ai, cara, eu tô sutil. Qual é a melhor batalha pra vocês dos ex-namorados do mal? É que não basta ser ex-namorados, tem que ser do mal. Do mal! Do mal! Eu não lembro quem fala isso, mas é alguém, algum desenho fala. Do mal. Ah, lembrei, o Lobo Esponja fala do mal. Olha, a melhor batalha foi do... ninguém respondeu, né? Foi do Capitão Saúde, né? Capitão Saúde? Isso! É, eu também acho. Nossa. Também acho. Eu também acho do vegano quem melhor. Quem pegou, cara. Pegou. Ah, é legal uma cena que ele tá sonhando com a Ramona e toca a música do Zelda, cara. Vai tocar aí na edição. Pô, essa música é muito, muito bonita. Nossa, verdade. É bem quando ele vai no banheiro mijar. Tem a barra aparece... É, a barra de mijo, exatamente. Mano, a barra de mijo, legal. Daí quando ele sai da porta, ele tá sonhando e tu começa a tocar a música do Zelda, cara. Pô, isso aí foi genial. Até baixei Zelda no celular pra jogar. Ó. Vocês viram que tem um final alternativo? É, pois é, isso aí que eu queria comentar. Que ele termina com a Knife, né? Olha o spoiler. Então, eu acho... Caguei no final. Não. Caguei em 20 minutos de programa. Eita. É, acho que a gente tem que se aprofundar mais, né, nessa parte do final alternativo, o que a gente acha, etc. A gente já chegou em Rafa Moreira, a gente já chegou em Ready Player One, mas a gente ainda não se aprofundou no tema do cast. No filme, né? Falta detalhes, gente. Gente, detalhes, todo podcast faz isso. É. Mas e aí, final alternativo, final normal, o que vocês acham? Digam. Cara, eu acho que final alternativo é pra agradar fã chato. Brincadeira, gente. Paz e amor. Cara, eu... Diz aí, qual que tu prefere? Qual final tu prefere, Boca? Ah, normal. Cara, mas ele ficar com a Ramona, não... Sim, cara. Não, cara. Ela é babaca. É, qual é o final? A Knives. Cara, ela é babaca, mas vida que segue, né, mano? Ela é babaca, ela é mais, cara. Ela... Ó, eu vou dizer. Ela é babaca, mas ela é mais gatinha que a outra. Definitivamente. Quer dizer, depende, né? Falo com tranquilidade. Falo com tranquilidade. Depende. Olha. Agents. A Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, ela me soa muito com a... Tchê-tchê-tchê? É que eu não sei o nome dela em japonês. Nice. Nossa, nem japonês é. Tá. É, tipo, ela me parece ser uma daquelas namoradas psicopatas, sabe? Porque você viu que. Verdade. Ele largou ela e ela, tipo, pintou o cabelo de azul só pra aparecer com a outra. Uhum. Aliás, aquela cena que ela toma um suco do vegano e a cor do cabelo dela sai e vai pro chão, cara. É muito genial. É tão nonsense. Parece Rick and Morty. Não. Poderia ser uma cena de Rick and Morty. Rick and Morty. É Ricardo e Mortícia. Nossa, saudades. Rick and Morty, Pinto de Pobre, Sleepy Knot. Faca de corte. Don Quixote. Cu de serrote. Que maluco. Tá doido? Que maluco. Constante. Ô, Boca, tu acaba de ser demitido como idiota do programa. É, e Gustavo tá contratado. Agora vou ter que ser o que tem que fazer. É, cara. Ô, tinha que ter Dave Cash sobre Sky High. A paleta de Nossa senhora. A paleta de Eu não sei como eu pensei nisso. Eu não sei como eu cheguei. No cast Baby Driver a gente falou sobre Sharkboy e Lava Girl. E no cast de Scott Pilgrim a gente falou sobre Sky High Super Escola de Super-Heróis. Caraca, eu tenho que rever esse filme. Muito bom. Super Escola de Super-Heróis que são super formados numa super. É que assim, é tão ruim que é bom, cara. É um filme de sessão da tarde, né, cara? Você tem que... Clássico da sessão da tarde, cara. Nossa. É clássico. Genial. Tem o Kurt Russell como vilão. Não, esse filme é genial. Eu amo esse filme. Então, sobre o final alternativo que eu vi lá, que ele ficando com a Knives. Cara, eu acharia que ficaria melhor, porque quando ele começa com a Knives, a relação dele não é como ele é com a Ramona. eu veria como assim, ele se separaria da Knives pra ficar com a Ramona, ele adquiriria a experiência com a Ramona, e aí ele voltaria pra Knives, com a experiência, com um relacionamento melhor com ela. É isso que eu entendi. Veja bem, o Scott experiência seria um babaca, e... daí, pessoalmente assim falando, o babaca seria ele. Ah, mas ele é. Mas é isso, cara, o cara tem que ser babaca, não. Oxi! Beijo. Nem todo homem é um babaca. Ah, lá vem o politizado. Eu estou ironizando. Ô, Gustavo, pra você que não viu o final alternativo, ele vai, se despede da Ramona e volta com a Knives, anda com ela, abraçada na neve, aquela coisa linda, Canadá, sorry. E daí acaba o filme com eles fazendo aquela dancinha deles no videogame. Ah, bem legal. E daí, sobe os créditos com aquele continue e acabando os 10 segundos, sabe, de arcade. Ah, maneiro. Ah, eu acho maneiro, cara, mas é que eu não gosto da Knives, eu gosto mais da Ramona, né? Tipo, tu torce muito pra ele ficar com a Ramona. Mas você começou falando que acha ela babaca, mano. Cara, é que as duas, ó, a Ramona é babaca, você sabe, mas no final ela se redime, Você conhece o ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então. Justo. Não, justo. Não, é que pensa assim, ó, a missão dele seria inútil se ele não ficasse com a Ramona, eu entendo isso. Eu achei ela babaca, mas depois ela acaba se redimindo. Pelo menos foi isso que eu senti. No começo eu achei ela bem babaca. Até a parte que ela tá com o Gideon lá. Dá pra perceber que era muito zoado o jeito que ela lidava com ele. Ah, cara, eu sinceramente não tenho esse filme fresco na cabeça. Tô tentando me esforçar pra lembrar. Eu achei muito interessante a batalha do japonês 1 e japonês 2. E tipo, até o jeito que eles tocam música é diferente. Eles tocam tipo fazendo uns negócios com a mão, assim, sabe? Tipo, força especial Gnu, sabe? E sai o dragão do Dragon Ball, né? É, o dragão do Dragon Ball. Eles davam um pau pro... Sei lá... O que era aquilo que eles invocaram? Eu acho muito engraçado, eu lembrei de outra cena, que a irmã dele liga e perguntou se eles já tinham feito sexo, a Knives e o Scott, e dele diz, ah, não, eu peguei na mão dela, foi bem legal, tipo, é muito engraçado como ele é loser, tá ligado? Uhum. Achei muito bom. E dá pra ver que o ritmo, se assim pode se dizer, da Knives e da Ramona são o oposto, né? Com a Ramona, ele ficou com ela no primeiro encontro, praticamente a primeira vez que ele viu ela, só não porque na primeira vez ele falou sobre Pac-Man. É. E com a Knives, não, cara. Ele ficou um tempão com ela e não nem abraçou ela, pelo jeito. Pegar irmãos, cara. Não vamos tão longe ainda, não. É... Pode tudo, menos beijo na boca, que isso aí é coisa de viado. Cara, só é esse negócio. É, se você pratica, é só no esporte. Só no brotherage. É só pelo meme. Olho no olho, aí não pode. Então vamos finalizar, galera. Vamos finalizar. Olá. Faz tua conclusão aí, Boca. Tua nota, 0 a 5, é. Ah, cara, deixa eu pensar... Eu dou 5 namorados, 5 ex-namorados de 7. 5 ex-namorados do mal. Do mal. Detalhe, né? De Out of 7. E, cara, eu acho muito bom. Muito legal. Só que não tá preso na minha cabeça. Então, sinceramente, eu não posso... Eu vou dar uma de Glória Pires e não vou opinar muito... Muito, assim, muito detalhadamente. Mas tu é o isentão. Hoje eu tô isentão. Mas vale a pena assistir, cara. Pra ter uma própria opinião, pelo menos. Acabamos com o filme, pra quem não assistiu. É, não. Não, se o cara tá aqui até agora, ele não vai mais assistir. Mas vale a pena. Mesmo que você ouviu até aqui por algum motivo, né? Você já tá com o pé na merda? Afunda até o joelho. Ih, os efeitos audiovisuais. Boa. A experiência cinematográfica, como diria. Fala aí, Wagner, tua nota. Eu vou dar 9 moedas de ouro. Que 9 moedas traduzindo pra nossa contagem... Dá 5 estrelas. 9 a 5, ok, né? Ok, 9 a 5 estrelas. Não fechou pra minha conta, mas tudo bem. É Fahrenheit. Cara, acho que é o melhor filme que eu já vi nesse estilo, assim, muito doido, assim. Nunca vi nada igual como... Eu achei que ia ser um negócio, tipo assim, é o filme da minha vida, o melhor filme que eu já vi na minha vida. Eu ia ficar triste por você, cara. Não. Ele começou a falar de um jeito que eu fiquei, meu Deus, é o melhor filme que esse cara já assistiu. Me representa. Esse cara é muito apaixonado. É. Ó, 9 convertendo daria 4,5, né? Acho que é isso. Isso, muito bem, matemática. A não ser que seja 9 de obrigado, 9, daí é 5 mesmo. É, sobe um desse 2, colega 3, 9. Antes do Gustavo dar a nota dele, a conclusão, eu acho que o Baby Driver tinha chance de ser um filme tão maluco quanto, ou tentar chegar perto, se o filme fosse todo com música sincronizada com as cenas. Daí seria um filme maluco. Daí a gente chama de... Ia ser maneiro, é Baby Driver, né? Antes de eu ver o filme, mas... eu achava que a história ia ser, tipo, numa pegada Bonnie Clyde, assim, com aquele cara que é uma mina. Ah, mas tem uma pegada, principalmente Tem, mas não é o filme inteiro, né? Eu achei que ia ser, tipo, só aquilo. Aham. Uh-huh. Mas, como a gente comentou no cast Baby Driver, eles não tiveram tempo hábil, nem muito, acho que criatividade pra fazer um filme todo com a música. Os primeiros 15 minutos, tudo sincronizado com a música, daí depois, foda-se, é mais um filme de ação. É. Mas tu, Gustavo, você hoje tá com a palavra final. Então tu vai dar tua nota, vai dar tua conclusão final e o tchau. O tchau é teu, cara. Já até mutei aqui, valeu. Meu Deus, cara. Responsabilidade, hein? Ei, se tu fizer merda, é geladeira. Gulag. Eu dou 4,5 veganos pra esse filme. Eu achei ele muito bom, assim. Mas foi muito engraçado, eu quando ouvi, eu achei hilário, assim, tipo, um monte de cena que eu ficava dando replay, tipo, a cena dele pulando pela janela. E, olha, é um filme bem engraçado, assim, não é um filme que você olha e pega, tipo, sei lá, um Donnie Darko da vida que você pega e fala, não, você tem que entender o autor quis passar pela obra, quando ele escrever as páginas em branco. Não, cara, você tem que ver o filme e aproveitar. E é isso aí. Eu achei que o filme foi muito bom por causa disso. Finaliza aí, pô. Pô, eu tenho que pensar em alguma coisa, homem. Fala do e-mail. Tu. Não precisa. Só é o tchau, cara. É o tchau. Não, tem que falar. Você pega e fala assim, ó. Tchau. Vai. Tchau. Pau. Então tá. Vai. Então tchau. É isso aí, tchau. Vai. Tchau. Tchau. Acabou o programa? Acabou o programa. Acabou. Edições.